está sempre a transbordar, purifica o meu viver, inundando o meu ser, vida e forças para caminhar. A Jesus, o teu amor. Mantendo para sempre junto a ti.